A minha vida era o seu amor. Você não soube me dar valor. Você quis sair assim da minha vida pra viver só por viver. Sem ter amor, não tive culpa, não. Até o meu nome você sujou. Eu tinha fome do seu amor. Melhor.